Estabilizada na final, o Romeu Charlie Bravo. Papai Romeu, Romeu Charlie Bravo, complexo na LS, chame a torre 118, decimal 95. 1895, boa. Azul 4207, desça para 2000 pés, o ajuste no 018, reporte passando a duna. Para 2000, 018, reporte a duna. Autorizado a linha em manter. Autorizado a linha em manter, voo número 30. Está Romeu Charlie Bravo, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso, informa o Boeing 737 da Gol ingressando para decolar. Tem condições de pousar na 17, o Romeu Charlie Bravo, se possível? Afirmo, cancela o plano de instrumentos então, os 37, prossiga sob regras de voo visual. Realize uma base pela direita da pista 17, acusa na final. Ajuste de altímetro no 018. Vai acusar na final da 17, o Romeu Charlie Bravo. Na 3198, no solo 37, libere a direita, solo 121, decimal 9. 3198. Solo Salvador, bom dia, o TAN 3198, de Bravo. 3198, fax aprovado via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette pro 9, tá 3198. Prova solo Salvador, gol no 648, 21, pushback acionamento. Gol no 648, portão 01, no livre acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado pela Castro, gol no 648. É 30. Passou duna. Estabilizado visual azul 2407. Azul 4207, reduza, chame a torre 118, decimal 95. 2954. Oi Salvador, bom dia, o azul 4207. Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo, ao passar a posição rotatória, fica um pouquinho mais à sua frente. Inicie e espera com curvas pela esquerda. Confirme. No. Ok, vai efetuar a curva pela esquerda para efetuar a espera com o Romeu Charlie Bravo. Estão alinhado no final. Confirma. Inicie e espera com curvas pela esquerda. O tráfego da Azul Embraer 190 está na aproximação ao final. Está com velocidade de 1909 aproximadamente. E para evitar pouso simultâneo, realize 360 em espera. Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo. Charlie Bravo. Oi, bom dia, o azul 4207, estabilizado visual. Voo no 630, decolou os 40, chame o controle no 20, decimal 8. 208, voo no 630. Azul 4207, continua a aproximação, autorizado pouso, pistão no 0, 110 grau 079. Teve pouso azul 4207. Eu, Romeu Charlie Bravo, se ajuste para da presente, interceptar um sinal de 4 milhas da cabeceira 17, 360 longo. Gente. Encerrado, na tráfica reportada no setor, frequência livre para autocoordenação. Patrulha, bom dia. O voo 1630. Voo 1630, contato radar, suba para nível de voo 370, via saída PUCA. 370, via PUCA, voo 1630. Voo 1621, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 1251, 3395, bom dia, voo 1621. Chame final, pistão no 7, autorizado direto final agora. Ciente, Robert Charlie Brown. Bono 561, desça para 2000 pés. O ajuste no 018, autorizado. Sinal ISX foi repassabilizado. 2000, cono 018, autorizado. X-ray down no 0, repassado estabilizado. Sim, senhor. Final da 17 baixo travado, Romeu Charlie Bravo. Romeu Charlie Bravo, final 17 autorizado, reparte na curta. Portará. Regras de voo visual, de voo 055, quando possível, informe o sistema de pouso em Feira de Santana e reporte para dentro. Bono 648, táxi aprovado via Índia, no ponto de espera, chame torno no 8, decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Via Índia, no ponto de espera, torre 8, decimal 95, obrigado, bom dia. Salvador, muito boa tarde, bom dia ainda, Bono 648, próximo ponto de 10. Bono 648, bom dia. Alinha e decola, Sono 0, Ventura 30 graus, 49. Alinha e decola no 0, Papá, Mike Romeo Alfa, acione o transponder 5502. O 1630, chame o Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 12545, Bono 630. Mike Romeo Alfa, mantenha-se em condições visuais a 500 pés, chame o controle na 20ª milha de Salvador. Thank you. 248, decolou 45, contra Lina, 208, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Bono 648, não perca da PUCA de São Carlos. Bono 648, contato radar, pula para nível de voo 350 via saída PUCA. 350 PUCA, Bono 648, tá bom. Localizador, Bono 561. Bono Uno 561, complete sinal elétrico, minha torre, Uno 18, decimal 95. 1895. Oi, Salvador, bom dia, Gol 561, ILS, Catfrey 1-0. 561, bom dia, Gol autorizado, piscina 0, vencendo 40 graus, 79. Sempre posto na 1-0, Gol 561. Capital Uniforme Delta Eco Golf, 155 milhas sudoeste de Salvador, frequência livre para autocoordenação. Nível 28, ciência. Nível 160, via rota do plano. Decola da pista 17, perfil de saída arbor direto, curva direita após a decolagem. Transponder 5535, controle Salvador 120, decimal 80. Sierra Lima, cotejamento correto, informação em curso Lima, ajuste no 0, 1, 8. Para o acionamento, chame a torre no 8, decimal 9, 5, confirme para o B. Quilo Sierra Lima, ciente, bom pulo. Salvador é o Golf e Oscar Romeu. Autorizado, tinha um pronto, era o táxi. Bom, no 561, só 50, direito, só Luna, 219. 209, direito, 11, senhor. Confiar o carro meu, confirmando, se encontra na remota do pátio 1, solicita até o portão 07. Ok, positivo, autorizado. Confiar o carro meu, autorizado início do reboque, reporte no término. Ok, obrigado, bom dia. Salvador, eu vou no 561, bom dia. Vou no 561, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06. Então, tá ligado? Mike Romeo Alfa, prossiga. Mike Romeo Alfa, ciente, mantenha-se em condições visuais, aborto na rotatória, visual com campo. Salvador 1864, ciente daquilo. Voo 1864, acione identificação. Voe na proa de SAP para interceptar a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050. SAP 050, pode fazer. Autorizado, voo no 864. O 02 de posicionamento será táxi, né? É o 40. Salvador, bom dia. Voo 1094, centro da Lima, portão 10, autorização para Fortaleza. Voo 1094, pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo 1094, autorizado destino Fortaleza, Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, nível 370. Via UP Zulu no 9, Bangu, DCT Abuco, direto. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5541, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, Bangu, direto a Buco, via Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda após decolagem, perfil da saída Momo, transição Froti. Transponder 5541, controle CL 120, decimal 8. 1094, cotejamento correto, chame pronto, portão 10. Gente, 1094, obrigado. Quando vai ser que ele tem? Serra Lima, repartindo a papal, ajuste no 08. Repartindo a papal, 09. Voo 1162, acione identificação, voe na proa de Mari, capeta para a chegada Mari, desce para nível de voo 060. Proa de Mari, descendo 060, 1162. Pela sinal, papai, explica. Pelo Serra Lima, pelo Serra Lima, passeiro, mantém, papá. Mantém, papá, explica. É que Romeu Alfa, visual com campo? Ah, sim, senhor, a gente tá na... Outra torre agora. É, chame a torre 118, decimal 95. 95, até daqui a pouco. Bom dia, papapá, mais Romeu Alfa. Oi, Romeu Alfa, bom dia, prossiga. Rotatória, escada rotatória, intenções prosseguir para Salvador, faixa 3, já coordenada. Kate, vai com o meu alfa da presente, ingresso na perna do vento de asa fixa da pista 1-0, a pista não sobrevoa da base aérea, aguardando novas instruções. Vai da presente prosseguir para 1-0 aí, entendiram? Da presente é prosseguir para a perna do vento de asa fixa da pista 1-0, reportando através norte da Torre Salvador, evitando sobrevoo da base aérea. Afirma o norte da torre, reportará, vai com o meu alfa. O que você ali motorizado no 7, reporte pronto. Sente, autoridade de direção no 7, apontamento pronto, que ele der. Eu de voo 100, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Eu tenho 100, Ilhéus, 120, bom dia. Bom dia. Taxa Xané 6140, POB. 1-1-8, 2 horas e 10, alterna Recife. Xané 6140, táxi aprovado via Índia, no ponto de espera, chame torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-8, bom voo. 18, via Índia, ponto de espera 1-8-9-5, boa. Só para informação, o helicóptero tipo que enviaram a linha agora na piscina 7. O avião ou helicóptero? É com a Alfa ou a asa fixa? Ah, sim, ativo, tá avisando o avião aqui, já tá no norte da torre, tá com a Alfa. Romeu Alfa da presente, ingresse na perna do vento, asa fixa, pressão 1-0, ainda não é negativo com o tráfego. Tráfego agora avistado, autorizado para seguir para a parte 3, evitando o sobrevoo da base aérea de Salvador. Evitando a base aérea de Salvador, eu vou encaminhar para prosseguir. Ah, aeronaves no pátio, Mike Romeu Alfa. Ah, você vai ter contato, senhora? Evite sobrevoo das aeronaves no solo, Michael Meu Alfa. Sim, vai evitar, Michael Meu Alfa. Lúcia Rani, motorizador de decolagem. Sono 7, vento 1-0-0, graus 8-9. Você é parte no solo? Na solo é Panorama e Romeu. 2055, interceptar sinal do INS. Sono 864 autorizado. Desça parado inicialmente para 3.000 pés. O ajuste no 018. A gente informa que está com referência no 3098-64. Lima decolou ao 02, controle 120, decimal 8, bom? Controle 1208, claro, bom trabalho aqui, certo? Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Kilo Serra Lima decolou da 17, sai da água. Papa Romeu Kilo Serra Lima, contato radar, fuga para nível de voo 160, via sair da água. 160, via sair da água, Kilo Serra Lima. Livre corte. Mike Romeu Alfa, solo Salvador. Alô, 4-3, água para prosseguir em marcha. Voo 1864, desça para 2.000 pés, o ajuste no 018, repasse estabilizado. Pronto, pronto. Michael Romeu Alfa, informe a hora da notificação. Michael Romeu Alfa, aguarde, vou checar junto à sala de tráfego. Aguardando, da 3191, na aguarde copy, informação em curso Lima, ajuste no 08. Para posição de estacionamento, voo no 094, portão 10. Voo no 094, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Posição de estacionamento no 094. Azeite, só em 2018, 1162. Mike Romeu Alfa, confirmando, é papá, papá, Mike Romeu Alfa? Ok, aguarde. China 6140, decolou ao 06, controle 1-0, decimal 8, meu voo. 08, boa. Controle, Salvador, China 6140. Oxenã 6140, contato radar Suga para nível de voo 350, via saída Puca. Via Puca 350. Via Romeu Alfa, autorizado Sierra November, destino Sierra November, Sierra November, 500 pés visual, decola do pátio 3 em coordenação com a torre Nuno 8.95, aciona transponder 0121, frequência do controle em caso de falha 120.80. Mike Romeu Alfa, informação em curso Lima, ajuste no 018. Chame a torre no 895 para acionamento. PLB? Gente. Salvador, muito bom dia. É o azul 4237 para Guarulhos, gente da Lima. E para a Serra Novena, Serra Novena. Gente, o Mike Romeu Alfa, o rádio para decolar, gente. Aguardando mais Mike Romeu Alfa. Final da 10, boa noite, minha fase, bom dia. Boa noite, minha fase, bom dia. Pouso autorizado, piscina 0, vento 1, 0, 0 graus, 5 nós. Autorizado, pouso, piscina 0, boa noite, minha quase. Possível estimar de pouso. Trem direto destino, José Lima. 207, aguarde cópia, Guarulhos. Tá 3191, copia? Copia. Tá 3191, autorizado destino Galeão, Serra Bravo, Golfe Lima, nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída Dael, Leda após DCT Irume, Upper, November 857, Molso. Transponder 5543, controle Salvador 120, decimal 80. Ô, tá 3191, tá autorizado Galeão, 340, decola da... Sono 0 da Eulia de Irume, Upper November 857, Mouse 5543 do Transponder 1208, controle. Tá 3191, cotejamento correto, chame pronto para o acionamento, pátio 1, portão 05. Já tá pronto para o posto de acionamento, tá 3191. Reporte quando visual com o Boeing da Gol taxiando via pátio 1 em direção ao ponto de espera. Ok, vai me informar quando tiver visual com o Gol, tá? 3191. Visual, solo, 3191, tá visual com o 737 da Gol. Tá 3191, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, tem livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 05. Vai chamar pro táxi da 3191. E me janta, já comprou a da Enrima. Após a passagem do mesmo, entendido isso? Após a passagem do mesmo, vou prosseguir para Enrima? Prepare-se para a decolagem, já para comprou a da Enrima, vai com o meu alvo. Depois de reportar, senhora. Vai com o meu alvo, prepare-se para a decolagem após a passagem do banho da Gol agora na piscina zero. Entendido, após a passagem mesmo, prosseguiu mais na BO, está pronto. Assim que ele tocar, ele já prosseguiu mais na BO. 207, informação em curso Lima, ajuste no 018, copia? Assim, azul 4207, autorizado destino Guarulhos, Serra Bravo, Golfe Romeu, nível 340. Via Upper Zulu 10, Papá Alfa Índia, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, motiva a curva direita após a decolagem, transponder 5545, controle Salvador 120, decimal 80. Guarulhos autorizado, nível 340, Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia. Decola da 10, da El, Leda, motiva com curva direita. 4205, 120, azul 4207, após Papá Alfa Índia, conforme rota do plano de voo. Azul 4207, cotejamento correto, chame pronto, portão 03. Bom dia. 1864, bom dia, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai lá, segue. Xanaé 6140, Xanaé Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 365, alterne 2545, 6140. Papa Romeu, Quilo, Serra Lima, Xanaé Centro Recife, frequência 12288. Recife em 1288, alterne. Fazer a 1864, o senhor prossegue via Alfa, Juliette, portão 05, ok? O arbolizador já liberou o setor aqui do senhor. Tá bom. LS, gol 1162. Gol 1162, complete final LS, chame a torre, 11895. 1895. Nave 4, decolou 12, controle 10 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia. Gol 1094, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 370 via saída Momo. Livre ascensão 370 via subida Momo, por gentileza, quando possível tentar coordenar frote pra gente. É, inicialmente foi Cogibo, aguardando a coordenação. Confirma, é Cogibo, né? Cogibo. Cogibo, inicialmente foi de Cogibo, aguardando o frote. Muito obrigado, contador. 191, 213 a bordo, 213 Campinas, 3 horas e 50, tá visual para a nave da Gol, que vai ingressar na Juliette. Já 3191, no depassagem ao Boeing da Gol, após... Táxi via Índia, no ponto de espera, chame torno 1895, ajuste no 018, bom voo. Conta 3191, faz a passagem do voo, está autorizado o táxi de Índia, no ponto de espera, 1895, 1018, 1094, suba inicialmente restrito, nível de voo 350 e voo direto para o dia. 350 restrito direto pro Froti. Obrigado, gol 1094. Salvador, bom dia, tá 3191, tá no ponto de espera da 10, pronto, visual com a aeronave na curva. Tá 3191, bom dia, faz aeronave na curva, autorizada a linha e manter pistola 0. Após a passagem da aeronave na curva, a linha mantém pistola 0, tá 3191. Alô, Papa Romeu, senhor, convidado. Alô, 1-2, Ana Decima 9. 2-1-9, ao livrar, sim. 1-2-2-0, Tango Delta, confirme destino. Tem aqui o plano do senhor para a RJ, Serra Bravo Romeu Juliette. Foi feita a notificação para a S, para o Galeão. Serra Tango Delta, informo que não tem essa modificação no sistema, aguarde coordenação junto à sala de tráfego. Já confirmei Confirmando, Uno Meia, Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 1, 1, 6, 2. Solo Salvador, bom dia, Gol 1, 1, 6, 2. Vai, cor. 080 graus, 7, 9. Já decolagem, 1, 0, tá? 3, 2, 1, 9, 1. 0, Gol 1, 1, 6, 2. Passa sobre a Recife para nível de voo 350 e chama o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Chama agora centro Recife 12685, alterne 12545, restrito 350. Muito obrigado pela coordenação, controle. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, bom voo. Controle 1, 2, 0, decimal 8, mandou. 0, 8, obrigado, boa tarde. 3291. Salvador, bom dia, 3291, cruza 1600 da Euleda. 3191, contato radar, suba para nível de voo 340 via saída da El. Salve 340 via saída da El, da 319. Direto da Elda, presente, TAM 3191. Autorizado, direto Leda, TAM 3191. Direto Leda, TAM 3191. Tango Delta, confirma o pátio que se encontra em pista de decolagem. Pátio 5, 17. Tango Delta, para informação, coordenando junto à sala de tráfego, a mesma está retransmitindo a CHG, ok? Salvador, bom dia, o azul 4082, da Lima. Azul 4082, bom dia, sem identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Via Mari, 0502. contate o azul 4207, está com 120 a bordo, 4 horas e 40, perna confirma. Táxi via Índia no ponto de espera, chame turno no 8.95, ajuste no 017, bom voo. 17 via Índia, ponto de espera pronto, turno 295, bora. Casal no zero pronto, azul 4207. 4207, bom dia, linda, cola pista na zero, vento no 40 graus, 79. A linda é 4. Alfa Tango Tango, bom dia, tem uma indicação? É a Tango Delta, informo que se o senhor quiser acionar por conta e risco, não tenho ainda a previsão do seu plano, ok? Pronto na frente, bom dia, boa tarde para a Bessuda. Eu também vou informar para o Alfa Tango Tango, o número de ponto. Somente número 2. Número 1, possibilidade de fazer a prova do VR para possivelmente coordenar com a torre e pouso na 1-0? Tá, alfa, tango, tango, sempre. Inicialmente autorizado, voar na prova do VR, reporte para a descida. Eu vou coordenar, graças ao alfa, tango. Dan 3191, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 351, 13395, obrigado, Dan 3191. Azul 4207, você falou 26, controle 1208, bom voo. 208, boa. O azul 4207. Azul 4207, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 340, via saída da EL. 340, possibilidade de Leda? Após 2000 autorizado, direto Leda, azul 4207. Feito, após 2000 direto Leda, o azul 4207. Azul 4082, após ITAP, desça para 2000 pés, o ajuste no 017, autorizado a sinal LS, é estabilizado. Após ITAP, 2000 no 017, reportará estabilizado no X-Way, o azul 4082. Alfa direto. Decola da pista 107, perfil saída da El Coral, curva direita. Transponder 5516, controle Salvador 120, decimal 80. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, queb Alfa Delta Alfa, após direto, agora não sucesso, curva direito, precisa sair da KL, transmissão coral, transponder 5-5-6, controle Salvador, Tango 208, Sierra Tango Delta. Sierra Tango Delta, cotejamento correto, autorizado o acionamento. Chame o táxi a torre Nuno 8, decimal 95, confirme PLB. 06 no PLB, livre acionamento, vai reportar com a torre quando for para o táxi. Nuno 8, decimal 95, certo, entendeu? Salvador, bom dia, o gol no 566, informação Lima. Vime para o solo, gol no 556. Isso, no 556, informação Lima, está pronto para a compra e autorização do Galeão. Gol no 556, autorizado destino Serra Bravo, Golf Lima, nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva à direita, Leda após DCT, Irume, Upper November 857, Molson. Transponder 5564, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, aeroporto Galeano, 360. Decola da pista 1-0, da El, Leda, Irume, Upper November 857 e Molson. Transponder 5564 e o controle 1208, o 1556. Bruno 556, cotejamento correto, informação em curso Lima, ajuste no 017, reporte pronto, porta 106. No 017, portará pronto, está no 06. Papá, papá, Alfa Tango Tango, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Para 4617, Alfa Tango Tango. Salvador Azul 4207, possibilidade para Mote, vai dar presente? Azul 4207, agora coordenação com o centro, Recife. Ok, graças. Copiar, tá mandando autorizado de decolagem na 7, vento 1, 6, 0 graus, 1, 0, 9. Controle Salvador, bom dia, Chané 6200, informação Lima. Chané 6200, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 097. Via mar e para o 050, 6200. Azul 4207, chame o centro Recife, nas frequências 125.1, alterna 133.95. 251-3395, boa. O Azul 4082, estabilizado no ILS X-Ray. Azul 4082, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118.95. 118.95, Azul 4082. 1-0, perfil de saída da EO, Leda Motiva, curva direita após a decolagem, transponder 5563, controle Salvador 120, decimal 80. 340, Guarulhos autorizado, com a decolando a 10, com a direita da EO, Leda Motiva, Perzulo 1-0, Papa Alfa Índia, depois direto um bate. 208 e 5563, solução 3895, portão 9. São 3895, após um bar de apesulo 44, Pagoga e após conforme a rota do plano. Afirma. São 3895, atejamento correto, soma sem curso Mike, ajuste no 0 no 7, chame pronto. É, 3895, ligado. Papá Romeu, Serra Tango Delta, autorizado direto Vitória. Direto Vitória, Serra Tango Delta, graças. Controle? November Oscar Whisky. Papá Romeu, November Oscar Whisky, prossiga. O Papá Romeu, November Oscar Whisky, está procedendo de Veracruz para Salvador, nesse momento passando o corredor Veracruz, mantendo meio que atrás. Papá Romeu, November Oscar Whisky, ciente, mantenha-se em condições visuais, corredor Veracruz, o nome 1500 pés, ajuste na 097, é por através.